Assim que é, irmão, a união das nações, um só som. Holocausto, antissistema, blasta, Nova Kane. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Assim que é, sempre ativo, hip hop eu represento. Com 5 miligramas de rima te oriento. Aí você MC, tente ser diferente. Pare de falar e faça rima consciente. Querendo ser bandidão, só falando mentira. Queimando o filme do rap, vixe, aí nem vira. Me passa a bola, mas não, a bola do back. Passo o microfone e improviso no meu rap. Você fuma, tá firmeza, mas não fale na sua letra. Seja consciente, use pro bem sua caneta. Eu faço a minha parte, dou meu incentivo. Vamos trabalhar, irmão, vamos ler um livro. Assim que tem que ser o papel do MC. Servir de exemplo pra quem quiser vir. Represento meu povo, o terror está aqui. Caminhada é difícil, mas não vou desistir. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Yo, nothing right there was lost in translation. Holocaust from Brazil has patiently been waiting to merge USA and Brazilian rap. Enlisted Novocaine to add that extra slap. A nomadic MC in a different state of mind. One giant strike across the continental divide with thoughts way deeper than the Atlantic Ocean. Strangle a whack MC in a frantic motion. Emerge like mountains at the bottom of the sea. If I speak English and he speaks Portuguese, then how do we connect? It starts with a H-I-P and ends with a H-O-P. It's hip-hop, you know it, the universal language. We're two dope MCs, combining like Spanglish. Yo, quem que vai tirar nossa voz? Who's gonna shut us up? Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip-hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip-hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Liga os manos daqui, de lá e de cá. Aonde quer que eu for, em qualquer lugar que eu vá. Liga os MCs, guerreiros militantes. Manos conscientes do rap representante. Liga os b-boys, os guerreiros ativistas. Liga os DJs, grafiteiros, skatistas. Norte, sul, leste, oeste, a união dos militantes. Vamos bater de frente, o sistema não vai ter chance. Papel e a caneta, escrevo o que eu penso. Pego o microfone e faço um arrebento. Isso é o que eu sei, esse é quem eu sou. Simples e convicto, holocausto no flow. MC contra o sistema, o vinil contra a novela. Grafiteiro faz a cena, os b-boy deixa a sequela. A união do hip hop que vem trazendo a força. Desmascaram o sistema, coloca o opressor na forca. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Quem é que vai tirar nossa voz? Se quem sofre no dia a dia por aqui é nós. O hip hop é a cultura que faz união. Do meu povo na correria em qualquer nação. Nós sem nós não é nós. Se você não é ninguém, adeus, amém. Os ateus não passam de reféns. Deus é voz do povo, pesadelo vem de novo. Chega de sofrimento, eu quero algo novo. Meu povo sofreu demais, agora eu peço a paz. Se é a união que você quer, então pode vir que eu quero mais. Se não curte o meu som, irmão, então esquece. Se eu fosse fazer seu gosto, eu não estava cantando rap.